beber. Não adianta vir chorar, que não vai me convencer. Já conheço esse teatro, pior que atriz de TV. Olha a hora, isso é hora de você me procurar. Com saudade, falsidade, eu nem quero amizade. Deleta o meu contato, que eu já esqueci você. E como diz o ditado, pra valorizar tem que perder. Deleta o meu contato, que eu já esqueci você. E como diz o ditado, pra valorizar tem que perder. Como diz o ditado, pra valorizar tem que perder. Não adianta vir chorar, que não vai me convencer. Já conheço esse teatro, pior que atriz de TV. Olha a hora, isso é hora de você me procurar. Com saudade, falsidade, eu nem quero amizade. Deleta o meu contato, que eu já esqueci você. Como diz o ditado, pra valorizar tem que perder. Deleta o meu contato, que eu já esqueci você. Como diz o ditado, pra valorizar